meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Show da Tarde, Difusora. Jota Batista, Difusora. As badaladas do relógio da matriz estão marcando nossa triste despedida. Muito breve você vai casar com outro e para sempre vai sair da minha vida. E no momento que você disser o sim, estarei perto para ouvir a sua voz. Cada abraço que você ganhar do outro, seu lindo corpo vai sentir o meu calor. E as canções apaixonadas que ouvi, algumas delas vão falar do nosso amor. Serei a pedra no caminho que passar, porque jamais vai se esquecer de mim. Mas não me culpe se um dia for infeliz, pois na verdade foi você quem quis assim. Quando vestir aquela camisa preta, companheira da nossa primeira, Difusora AM, a primeira da região. Tem super garantia com Marinho Baterias que tu tem. Venha você pra cá também, pra Marinho Baterias, vem. Marinho Baterias é o seu revendedor oficial Moura, Eliar, Marte e Krau. Para motos, automóveis e caminhões, com preços e condições que cabem no seu bolso. Instalação e check-up gratuito na sua bateria com equipamentos profissionais para um diagnóstico mais preciso. E tudo isso com a qualidade e o melhor atendimento da cidade. Marinho Baterias, Avenida Deputado Saúrtiga, número 300, ao lado da Caixa Econômica, e número 1046, próxima à Igreja Assembleia de Deus, no bairro Bomba, em Picos. Pensou baterias, lembrou? Marinho Baterias. Show da Tarde, Difusora. Muito bem, vamos que vamos aqui pela Difusora de Picos. 46 anos no ar, né? É muito tempo, muito tempo. Você, Mano Zé, já está com uns 20 e tanto, perto de 30, né? Mais de 30 já. Ih, rapaz. É, amigo. Sinal que é um bom funcionário. É, tempão desse numa empresa só, vai aposentar. O Chagas Vieira foi o primeiro radialista, me parece que foi o primeiro que aposentou como radialista, né? Como radialista aqui de Picos. E você vai ser o segundo. Eita, Zé de Anchieta. Vou ouvir aqui o Santos Rodrigues, ele manda um áudio grande demais. Eita, Santos! Aí vamos ouvir aqui. Boa tarde, do Campo Grande. Oi, boa tarde, MJ Batista. Tudo bom, MJ Batista? Aqui está falando, sou grande amigo ouvindo de todas as programações do sistema de comunicação de Pix, da Rádio Difusora de Pix e do programa Show da Tarde desde 2016. Acompanha o Show da Tarde, J. Batista Santos Rodrigues, estou falando aqui da cidade de Campo Grande do Rio, do centro da cidade, olha, J. Batista, quero parabenizar mais uma vez a Rádio Difusora de Pico, que ensinou muitas coisas boas a eu, né, desde o período que ela entrou no ar, de 29 de julho do 7 de 1979 até hoje, desses 46 anos, né, que ela está fazendo de vida. A Rádio Difusora para mim foi uma grande escola de rádio, né? Antigamente, J. Batista, uma mulher ganhava neném da família da gente, morria uma pessoa, todo mundo dizia, vamos até descer até Pix, botar um aviso na Rádio Difusora Pix. Hoje a gente manda mensagem de voz, de áudio, ou de texto, para vocês aí já é mais fácil, que é na internet, né? Eu parabenizar também João Rodrigues, todos a sintonia. E aí? Agradecer para os que já passaram aí, né? Meu amigo Tião Luiz, Sebastião Souza, Moisés Pereira, José Alpido, lá do Francisco Santos, Chagas Vieiras, João Rodrigues, que hoje está fazendo o programa, Manhã Total, todas as manhãs, a Luciana Teotônio, uma mulher gente boa também, a grande jornalista Suzy Souza, minha grande amiga, apesar de conhecer ela pessoalmente, a Daniela Menezes, também o diretor de programação, Leonardo Frota. Diretor administrativo, Rosa Maria, né? Que era aqui do Libório, muito municipal, trabalha na Difusora. E meus parabéns à Rádio Difusora de Pix. Tem com o J. Batista aí arrumar a camiseta da Rádio Difusora de Pix para mim, não, dos 46 anos. Gostaria de ouvir um música de aniversário do Toninho Ferreira. Feliz para a Rádio Difusora de Pix. E um forró J. Batista, no forró de companhia, Maria Rosa. especialmente meu pai Isaías, minha mãe Antônia lá, Três Idade Monsaipó, meu tio Bené, minha avó Isabel, toda a moçada linda de Pires e daqui da cidade de Campo Grande do Piauí. Então, parabéns mesmo, pela uma vez, pela Rádio Difusora Pires, por esses 46 anos, que ela possa continuar por mais tempos para frente. Daqui uns anos, se Deus quiser, o Pai Eterno, ela vai passar a ligação de AMPFM, né? Eu me ensaio voz fora do ar e passo a mensagem voz no ar todinho desse jeito. A Jota Batista, bom programa. E tessou, tessou. Valeu, Santos Rodrigues, muito obrigado. Alô, boa tarde. Boa tarde, Jota Batista. Manuel Dilson de Barrocas, Monsenhor Hipólito. Passo para pedir a música com Toninho Ferreira, Garçonete, para ouvir e oferecer ao meu pai Severino, a todos os ouvintes do programa Show da Tarde, e às 16h no forró, eu quero pedir um forró com Luiz Gonzaga, Paraíba. Grato pela atenção. Obrigado, amigo. Boa tarde para você. Tudo de bom. Vamos ver aqui se encontra Toninho Ferreira, a garçonete, né? Garçonete. Ver se vai dar certo aqui. Parece que vai, né? Muito obrigado, Manuel Dilson. Boa tarde para você. Tudo de bom. Um grande abraço. Valeu mesmo. Vamos lá, Toninho Ferreira, em seguida Fredson, e só dá tempo Toninho e Fredson, né? Vamos fechar o programa, na sequência vem forró da Difusora. Boa tarde, fique ligado. Entrei numa lanchonete, uma linda garçonete, sorridente me atendeu. Senti no peito, coração acelerado, eu fiquei apaixonado, não sei como aconteceu. Em seu trabalho, me cobria de atenção, foi assim que a paixão me pegou naquela hora. No outro dia, para vê-la fui correndo, foi quando fiquei sabendo que o patrão mandou-lhe embora. Muito bem, vamos mandar aqui boa tarde ao Modesto do Geminiano. Ouvindo a programação, ele pede um alô para a galera de Santa Cruz do Piauí, Santo Inácio do Piauí, para os ouvintes do assentamento Melancias, do assentamento Santa Maria e de Uruqué. Todos os interiores ouvindo todos os dias aqui o Show da Tarde, lá no interior de Santo Inácio do Piauí e Santa Cruz. Valeu, Modesto Silva, boa tarde para você, obrigado, amigo, tudo de bom. Num fim de tarde, entrei numa lanchonete, uma linda garçonete, sorridente me atendeu. Senti no peito, coração acelerado, eu fiquei apaixonado, não sei como aconteceu. Em seu trabalho, me cobria de atenção, foi assim que a paixão me pegou naquela hora. No outro dia, para vê-la fui correndo, foi quando fiquei sabendo que o patrão mandou-lhe embora. Por onde anda a garçonete que a conheci naquela tarde? Preciso vê-la novamente, ela me deixou carente, coração pela metade. Procuro essa garçonete nos quatro cantos da cidade. Ela me encheu de ilusão e deixou meu coração transbordando de saudade. Tarde Difusora. Difusora, 46 anos. Uma escola de rádio que revela vozes, forma talentos e conecta gerações. Um legado no ar. Obrigado por fazer parte dessa sintonia. Difusora! O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica São Francisco. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica São Francisco. Lentes, óculos e armações, você já conhece, pode confiar. Melhores preços e condições, Ótica São Francisco, sua visão em primeiro lugar. Em Picos, na Rua Coronel Luiz Santos, 785, Ótica São Francisco. Para fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado São Lucas, onde você encontra tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, frutas, verduras, carnes e muito mais. Supermercado São Lucas, menor preço e melhor atendimento. Entregamos em domicílio e delivery pelo WhatsApp 89 988 03 3237, ou ligue 34 22 38 45. Supermercado São Lucas, a qualidade e economia que você merece. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 20 horas, na Rua Coronel Francisco Santos, 319, Centro, Picos. ZYI 895, 920 kHz. Rádio Difusora de Picos, uma escola de rádio, emissora do Sistema de Comunicação de Picos, Piauí. Começa agora na sua Difusora. Difusora. Beleza, beleza. Agora são 4 horas em ponto. A partir de agora, Forró da Difusora até as 5 horas, o melhor do Forró das Antigas. Para você curtir aqui com J. Batista, nessa tarde maravilhosa, dia 29 de julho do ano 2025, Difusora 46 anos no ar, né? Muito bem, aquele abraço para você onde quer que esteja. Alô, Moura Nicolau, em Baixa dos Mouras. Alô, meu amigo Neto da Verdura, na Rua São Vicente. Zé Romão, no Geminiano. Evaldo Rocha, do Sítio Salvador. Nilson da Serra de Dentro. Raimunda e Graça, lá em Pedras. A Santa e o Domingos, em Barra Vera Mendes. José Fernandes, lá em Saco dos Martins, Pimenteiras do Piauí. A Eve e Edeane Souza, no Mestiço. E a Naide, ainda Elvira do Buriti Grande. Raquel em Caiçara, Paquetá do Piauí, na audiência. Aqui o Avelar Rodrigues, em Gameleira dos Rodrigues. A Vitória do Junco dos Monteiros. Maria do Socorro Santos, em Gameleira dos Galdinos. Muito obrigado, tá bom? Enfim, a você onde quer que esteja ligado aqui com a nossa programação, tudo de bom. E vamos trazer o pedido do Santos Rodrigues, lá do Campo Grande. J. Batista, Maria Rosa, 4 e 2. Maria Rosa, que me amava tanto, me queria tanto e não correspondia. Maria meiga, meu maravilhosa, minha pétala de rosa, meu botão de flor. Tu volte amor lotado de carinho, e um pé de espinho arranhando nosso amor. Se ela soubesse quanto tá doendo, coração roendo de saudade sua, mandava só um dedo de notícia pra não ter tolice e me perder na rua. O tempo mágoa me afogando as mágoas, cachaça não é água, isso eu sei de cor. Mas de que vale minha lucidez, me procuro toda vez e só me acho só. Maria, onde é que estás agora? Maria, onde foi que se meteu? Maria, qualquer dia eu te acho, pra dizer coisa de macho, vem cuidar do que é teu. Maria, onde é que estás agora? Maria, onde foi que se meteu? Maria, qualquer dia eu te acho, pra dizer coisa de macho, vem cuidar do que é teu. Digo, J. Batista Alvire. Troquei o beijo de Maria Rosa, mulher caprichosa, por uma folia. Maria Rosa, que me amava tanto, me queria tanto e eu não correspondia. Maria meiga, mil maravilhosa, minha pétala de rosa, meu botão de flor. Tu volta amor lotado de carinho, e eu um pé de espinho arranhando nosso amor. Se ela soubesse o quanto tá doendo, coração roendo de saudade sua, mandava logo um dedo de notícia pra não ter tolice e me perder na rua. O tempo mago me afogando as mágoas, cachaça não é água, isso eu sei de cor. Mas de que vale minha lucidez, se procuro toda vez e só me acho só. Maria, onde é que estás agora? Maria, onde foi que se meteu? Maria, qualquer dia eu te acho, pra dizer coisa de macho, vem cuidar do que é teu. Maria, onde é que estás agora? Maria, onde foi que se meteu? Maria, qualquer dia eu te acho, pra dizer coisa de macho, vem cuidar do que é teu. M Produções, gravando tudo ao vivo. Thank you.

senão não tem valor. E amigo tocador, aumenta o viviado, que o bom dessa festança de manhã é o cochichado. Amigo tocador, aumenta o viviado, que o bom dessa festança de manhã é o cochichado. Forró que só presta se amanhecer o dia, se amanhecer o dia, senão não tem valor. Forró que só presta se amanhecer o dia, se amanhecer o dia, senão não tem valor. E amigo tocador, aumenta o viviado, que o bom dessa festança de manhã é o cochichado. Amigo tocador, aumenta o viviado, que o bom dessa festança de manhã é o cochichado. Cochicho no ouvido de quem ama, quem não quer, quem é que não gosta, quem não acha bom. E é no chat do sereno que a gente gama e as meninas chama chat pra comer batom. E é no chat do sereno que a gente gama e as meninas chama chat pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom. A sanfona tá chamando pra comer batom. É pra comer batom. As meninas estão chamando pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom. A sanfona tá chamando pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom. As meninas estão chamando pra comer batom. É pra comer batom, é pra comer batom. A sanfona tá chamando pra comer batom. Destinamente. Bora, Samuel. Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Todos os dias, pessoas em nossa cidade precisam de sangue para sobreviver. E você pode ser a diferença. Doar é simples, rápido e transforma o mundo de alguém. Doe sangue, salve vidas. Procure o Hemop de Picos, faça sua doação e ajude a salvar vidas. Uma campanha da Rádio Difusora, 46 anos, uma escola de rádio, um legado no ar. E Hemop, em parceria pela vida. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Dia Sol! Dia Sol! Aproveite descontos imperdíveis e condições especiais para você instalar o seu sistema de energia solar na sua casa, empresa ou chácara. Estamos funcionando ao lado do antigo endereço, na rua Oswaldo Cruz, número 213, Centro. Pra onde tem a Sol? Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol! Xiii, seu carro tá assim! Você não abasteceu no posto Dois Amores. No Posto Dois Amores você encontra preço justo, um atendimento diferenciado que só a gente tem, produtos de qualidade, com a tradição de 13 anos de mercado, levando até você a melhor experiência. Aqui os nossos combustíveis seguem as normas da ANP e todos os requisitos do Inmetro com excelência, buscando sempre proporcionar ao seu veículo a melhor autonomia. Conheça o nosso programa Dois Amores Fidelidade, onde você abastece, pontua e troca seus pontos por prêmios. Estamos esperando por você. Endereço: Estrada de Santos, próximo ao primeiro balão de picos. Posto Dois Amores, abastecendo a sua vida. Acesse posto2amores.com.br. Forró da Difusora. O povo vai balançar com Rafael de Pedro de Ouro. Cantar o sabiá na bananeira, amor. A bananeira eu vi o sabiá cantar. Eu vi cantar o sabiá na bananeira, amor. A bananeira eu vi o sabiá cantar. Tio, tio, tio, tio, canta, canta sabiá. Tio, tio, tio, tio, que é bonito o seu cantar. Tio, tio, tio, tio, canta, canta sabiá. Tio, tio, tio, tio, é bonito o seu cantar. E para pegar o diabo da caninana, numa torceira de cana, ela queria me agarrar. Eu pulei de lado, me subi na imburana, no bote da caninana, eu perdi meu sabiá. Tio, tio, tio, tio, canta, canta sabiá. Tio, tio, tio, tio, que é bonito o seu cantar. Tio, tio, tio, tio, canta, canta sabiá. Tio, tio, tio, tio, que é bonito o seu cantar. Mandei a sabiá cantar um coco do meu, diz ele, não mande eu, pois o meu cantar não dá. Gosto de cantar no lugar que tem bananas, é a cobra caninana, quis pegar meu sabiá. Tio, tio, tio, tio, canta, canta sabiá. Tio, tio, tio, tio, que é bonito o seu cantar. Tio, tio, tio, tio, canta, canta sabiá. Tio, tio, tio, tio, que é bonito o seu cantar. Cantar o sabiá na bananeira, amor. A bananeira eu vi o sabiá cantar. Eu vi cantar o sabiá na bananeira, amor. Na bananeira eu vi o sabiá cantar. Tio, tio, tio, tio, canta, canta sabiá. Tio, tio, tio, tio, é bonito o seu cantar. Tio, tio, tio, tio, canta, canta sabiá. Tio, tio, tio, tio, é bonito o seu cantar. Difusora. Que eu mesmo nessa triste solidão. Vem pra mim do jeito que tiver, faça o que você quiser, mas não me mate de paixão. Quero outra vez te encontrar, te deixar te namorar, te amar de coração. Difusora. Vem pra mim do jeito que tiver, faça o que você quiser, mas não me mate de paixão. Quero teu chamego, teu xodó, só não quero ficar só. Eu sou um filho sem sorte, que só nasci pra sofrer. Vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feita esta é muito melhor morrer. Vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feita esta é muito melhor morrer. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe adoeceu. Papai fez todos os esforços, comprou remédio e lhe deu. Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade, não teve jeito de morrer. Só ficou eu e papai na maior lamentação. Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão. Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida e me botaram a benção. Quem não tem mãe só nasce para sofrer. Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer. Sua caminha é um chão e o seu consolo é um pão quando acha que ele vê. Os outros meninos passam por perto de mim mangando, porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando. Aumenta meu sofrer mais, se eu tivesse meus pais, não vivia assim penando. Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim. Eu só tenho 4 anos, meu Deus, que será de mim? Aumenta minha tristeza, parece que a natureza está separada de mim. Eu fico contente, à noite eu sinto agonia. À noitinha eu vou deitar na terra molhada e fria. E quando vou adornando, sonho mamãe me lutando e uma caminha vazia. Eu acordo e não vejo ela, aí começo a chamar, mas ela não me responde. Volto pra o mesmo lugar. De manhã procuro ela, depois acendo uma vela e aí começo a rezar. preparado, agora vou terminar. Peço pra não desprezarem os cilindros abandonar. Agora vou terminar. Peço pra não desprezarem os cilindros abandonar. Difusora AM, a primeira da região. Difusora, 46 anos. Uma escola de rádio que revela vozes, forma talentos e conecta gerações. Um legado no ar. Obrigado por fazer parte dessa sintonia. Difusora! Seu veículo está com problema? Vá à Autopeças Feitosa. Peças para Mercedes, Scania, Volvo, Chevrolet, Ford, carretas, tratores e rolamentos em geral. Casa do Automóvel, para-brisas, baterias, peças e serviços em geral. Autopeças Feitosa, 3422-2510. E Casa do Automóvel, 3422-3098. Avenida Deputado Saltiga, Picos. Laboratório Pronto Análises e Doutora Carla Vitorino. Neurologia Clínica. Forró da Difusora. Peguei minha safona para animar o forró, com a Geno tocando a pisadinha bem melhor. Peguei minha safona para animar o forró, com a Geno tocando a pisadinha bem melhor. O poeira está subindo, o suor está descendo, a gente vai dançando e treme, treme, treme. A poeira está subindo, o suor está descendo, a gente sai dançando e treme, treme. A diferença está no ar. Estou de carro novo e a galera vai gostar. A diferença, a diferença está no ar. Estou de carro novo e a galera vai gostar. A diferença está no ar. Estou de carro novo e a galera vai gostar. A diferença está no ar. Estou de carro novo e a galera vai gostar. Safona para animar o forró, com Anderson tocando a pisadinha bem melhor. Peguei minha safona para animar o forró, com Anderson tocando a pisadinha bem melhor. A poeira está subindo, o suor está descendo, a gente vai dançando e treme, treme, treme. A poeira está subindo, o suor está descendo, a gente vai dançando e treme, treme, treme. A diferença está no ar. Estou de carro novo e a galera vai gostar. A diferença está no ar. Estou de carro novo e a galera vai gostar. Fandango e mulher quente, tô dentro, tô nem aí. Tô dentro, tô nem aí. Tô dentro, tô nem aí. Se o gaiteiro anima a gente, tô dentro, tô nem aí. Tô dentro, tô nem aí. Tô dentro, tô nem aí. E a cordiona choradeira não deixa ninguém dormir. Faz um baile de primeira pra gente se divertir. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não quer sair. Se tem fandango e tem bandeira, tô dentro, tô nem aí. Se tem fandango e mulher quente, tô dentro, tô nem aí. Tô dentro, tô nem aí. Tô dentro, tô nem aí. Se o gaiteiro anima a gente, tô dentro, tô nem aí. Tô dentro, tô nem aí. Tô dentro, tô nem aí. Puxa o fone, João Bandeira.

Sonhar já não é viver. Canta é viver, baião. Sonhar já não é viver. Rapariga é bom demais. Amor de rapariga não tem confusão, não tem briga não, só existe paz. Ela não é santa, tu também não é. É a

sem você não posso mais viver. Eu te amo e sempre te espero, para ter mil noites de prazer só com você. Sanfona que não para de tocar, mas no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona que não para de tocar, mas no meu peito ela pode cochilar. Eu tenho uma sanfona branca, é minha velha companheira. Oh, minha sanfona, é minha velha companheira. Eu tenho uma sanfona branca, é minha velha companheira. Sanfona que não para de tocar, mas no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona que não para de tocar, mas no meu peito ela pode cochilar. Eu tenho uma sanfona branca, é minha velha companheira. Oh, minha sanfona, é se você chegar primeiro. Eu tenho uma sanfona branca, é minha velha companheira. Oh, minha sanfona, é se você chegar primeiro. Mas no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona que não para de tocar, mas no meu peito ela pode cochilar. Vai! Segura as mãos do bar! Forró da Difusora. Já faz tempo, muito tempo, não lhe vejo. Meu desejo era rever sua pessoa. Estou feliz porque você está boa, você está boa, você está boa. Estou feliz porque você está boa, você está boa, você está boa. Não ligue se falaram mal e se disseram coisa da sua pessoa. Se todo mundo fosse igual, era tão legal, mas essa gente enjoa. Ninguém tem amor a ninguém, e a ninguém ninguém faz bem, enquanto a vida é boa. Ninguém tem amor a ninguém, e a ninguém ninguém faz bem, enquanto a vida é boa. Já faz tempo, muito tempo, não lhe vejo. Meu desejo era rever sua pessoa. Estou feliz porque você está boa, você está boa, você está boa. Estou feliz porque você está boa, você está boa, você está boa. Levei a vida a lhe esperar e a me perguntar se ainda vivia aquele nosso amor antigo, que por um castigo eu tanto queria. Você chegou, meu bem, agora, bem na hora da tristeza, como eu padecia. Você chegou, meu bem, agora, bem na hora da tristeza, como eu padecia. Já faz tempo, muito tempo, não lhe vejo. Meu desejo era rever sua pessoa. Estou feliz porque você está boa, você está boa, você está boa. Estou feliz porque você está boa, você está boa, você está boa. Oh, benzinho, tanto que te procurei, até que enfim te encontrei. Mas estou feliz

Difusora, 46 anos. Uma escola de rádio que revela vozes, forma talentos e conecta gerações. Um legado no ar. Obrigado por fazer parte dessa sintonia. Difusora! O sol vê se não esquece e me ilumina. Dia Sol, Dia Sol. Aproveite descontos imperdíveis e condições especiais para você instalar o seu sistema de energia solar na sua casa, empresa ou chácara. Estamos funcionando ao lado do antigo endereço, na Rua Oswaldo Cruz, número 213, Centro. Pra onde tem a Sol? Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol. Xiii, seu carro tá assim. Você não abasteceu no Posto Dois Amores. No Posto Dois Amores você encontra preço justo, um atendimento diferenciado que só a gente tem. Produtos de qualidade, com a tradição de 13 anos de mercado, levando até você a melhor experiência. Aqui os nossos combustíveis seguem as normas da ANP e todos os requisitos do Inmetro com excelência, buscando sempre proporcionar ao seu veículo a melhor autonomia. Conheça o nosso programa Dois Amores Fidelidade, onde você abastece, pontua e troca seus pontos por prêmios. Estamos esperando por você. Endereço: Estrada de Santos, próximo ao primeiro balão de picos. Posto Dois Amores, abastecendo a sua vida. Acesse postodoisamores.com.br. Único laboratório acreditado em Picos e região. Chama no zap 89 99987 7447. Pais e filhos às vezes pensam tão diferente. Imagine avós e netos, como agradar a todos. Bem, isso é mais fácil nos momentos em que celebramos a vida: aniversários, casamentos, bailes de formatura, confraternizações. Mas tudo isso só se torna um sucesso se houver música, e música de qualidade, pois o bom gosto é independente de idade. Garanto o melhor da música dos anos 50, 60, 70 e 80. Ligue para o número 89-999-40-5340 e leve a banda In The Clouds para alegrar o seu evento. In The Clouds, porque a vida pode ser uma festa. O nome da rádio é Grande FM. De segunda a sexta, às 10 da manhã, aqui na Grande FM, as melhores da manhã, com Jean Carvalho. Oferecimento: Portal Grande Picos, conceito em informação. Naldo Veículos, veículos novos e seminovos, em frente ao Ceasa, no Junco. Elo Modas e Folheados, roupas e acessórios para você brilhar. Avenida Getúlio Vargas, Picos. O Actros, o extra pesado da Mercedes-Benz, espera por você na sua concessionária Mavel. São muitas inovações, já testadas e aprovadas nas estradas, que fazem a diferença no dia a dia, e vamos demonstrar para você. E preparamos um preço super especial, com opções de financiamento, taxas e prazos que se encaixam no que você precisa. Ligue que vamos até você, ou visite-nos aqui na loja Mavel Mercedes. Picos, bairro Paraibinha, Avenida Senador Elvídio Nunes, número 6.468, 3422-7600. Mas no trânsito começa por você. Ensino de excelência, resultados de verdade e preparação para um futuro de grandes conquistas. Você encontra no Machado de Assis. O Machado conquistou pelo nono ano consecutivo o primeiro lugar no Enem em Picos. No ranking estadual do Enem, o Machado aparece como a quinta melhor escola do Piauí, do infantil ao pré-Enem. Quem acredita no futuro, escolhe Machado de Assis. Grande FM. Precisando de pneus de qualidade? Vá na loja Tantas Pneus e conheça as facilidades para você adquirir pneus e serviços pelo menor preço. Tudo em alinhamento, balanceamento, suspensão de automóveis e caminhões, troca de óleo, desempeno e polimento de rodões, e venda de pneus novos das melhores marcas. Tantas Pneus, a sua loja de pneus em Picos. Matriz, Avenida Deputado Saltiga, 565, fone 3422-3948. E filial na Avenida Senador Alvídio Nunes, 1246, fone 3199-0125. Chegou a oportunidade que você esperava. É a promoção Fecha Mês da Moda Paraíba, trazendo descontos de arrasar. De 28 a 31 de julho, você aproveita descontos em até 60% nos setores de moda, confecção, calçados e tecidos. E tem mais: acessórios femininos, masculinos e de viagem com aquele precinho que só o Paraíba tem. Paguem até 10 vezes no cartão Paraíba ou até 12 vezes nos cartões de crédito, sem juros. Não perde tempo, venha fechar o mês economizando e se investindo bem na Moda Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Surpreenda com o Boticário, eleita a melhor marca para presentear no Dia dos Pais. São diversas opções em presentes com até 30% de desconto. É a sua chance de demonstrar o seu amor. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial. Dia dos Pais é o Boticário. Promoção limitada, válida até 10 de agosto. Consulte condições nos canais de venda. Credit Shop, Credit Shop, Credit Shop. Compre com Credit Shop. Quer mais facilidade na hora de comprar? É muito mais vantagem se você parcelar. Com o cartão certo, todo mundo pode tirar agora o seu crédito. E compre com Credit Shop. Facilidade na hora de comprar. É muito mais vantagem se você parcelar. Com o cartão certo, todo mundo pode tirar agora o seu crédito. E compre com Credit Shop. Credit Shop. Rádio Grande FM. Atenção, famílias! A doutora Késsia Pacheco é especialista em crianças e adolescentes com foco em ansiedade, TDAH, autismo e irritabilidade. Precisa de uma segunda opinião? Um diagnóstico através de um olhar acolhedor especializado pode mudar tudo. Psiquiatra Késsia Pacheco, RQE 46322, atendendo na Visiomed, Rua São Sebastião 467, Malva. Picos Piauí, WhatsApp 899-9441-5417. Fardamento escolar em Picos tem nome: Veni Confecções. Confeccionamos fardamento escolar, comercial, industrial, equipe de futebol, bordados, bolsas, boné, abadás e brindes em geral. Na compra de fardamento escolar, vá ao endereço certo. Veni Confecções, tudo mais amplo e aconchegante para melhor lhe atender. Veni Confecções, Rua São Francisco 512, Centro. Temos fardamento dos colégios IMH, Santa Rita, SESI, Nivardo Moura, Caminho do Saber e outros. Fardamento escolar e comercial em Picos é com Veni Confecções. Farma Fórmula. Há 40 anos manipulando saúde com excelência por todo o país. E agora em Picos. Contato 89-98100-8022. Diga pra todo mundo. Eu ouço a Grande FM. História de amor que acaba existindo amor. Nosso caso foi assim, teve quem te ver sem mim. E fora do comum, você nasceu pra mim. Nosso amor não vai ter fim. E fora do comum, isso não é o fim. Brasil e Gui Lulinha. Oh, boy, lá. É história de amor que acaba existindo amor. Nosso caso foi assim, tive que te ver sem mim. E fora do comum, você nasceu pra mim. Nosso amor não vai ter fim. Do comum, isso não é o fim. fazer. Não existe, é tão surreal. Não existe, não existe. Então vem cá, amor, me prende em você. Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer. Não existe, é tão surreal. Não existe, não existe. Pense grande. Grande FM. Grande FM. Grande FM. Grande. Então você é Grande FM. A mais ouvida da região. Nayara Azevedo! Simbora! Libere toda essa emoção. Viaje com a gente nesse momento. Deixa de sentir o mesmo sol em mim também. Nayara! Eu sobrevivo desse amor. Acredite, por favor. Não tem como disfarçar. Está escrito em meu olhar. dizer I love you. Grande FM. Pode aos poucos se deixar na solidão. Vai! O que falta está dentro de você. Basta um pouco de fé e descobrir. Priscila Senna! Eu sobrevivo desse amor. Acredite, por favor. Não tem como disfarçar. Está escrito em meu olhar. Sobrevivo deste amor. Acredite, por favor. Não tem como disfarçar. Está escrito em meu olhar. O paraíso é uma flor com mil pétalas de ouro. Basta olhar pro céu azul e dizer I love you. Com mil pétalas de ouro. Basta olhar no céu azul e dizer I love you. Mil pétalas, meu. Basta olhar no céu azul e dizer I love you. I love you. Rádio Grande FM. Rádio Grande FM. Tá doendo. Atende aí. Pra eu te dizer que eu tô sofrendo. Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se ama mais? Não se beija mais? Talvez você não me entenda o quanto dói a falta. E me faz, e dói demais. Devolve a minha paz. Saudade dói, mas acalma quando escuto o teu amor. Quando me diz alô, sinto falta de você. Quanto tempo faz que a gente não se vê? É pra se apaixonar. Grande FM. Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se ama mais? Não se beija mais? Talvez você não me entenda quando dói a falta. E me faz, me dói demais. Devolve a minha paz. Saudade dói, mas acaba. Falta de você. de você. Quanto tempo faz que a gente não se vê? Você está ouvindo a Rádio Grande FM 94,5. A mais ouvida da região. Agora você vem pedir pra voltar? De jeito nenhum, vida. Isso. Deixa de besteira. Olha quem me mandou olhinho e um tudo bem. O áudio nem ouvi a ira, mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30. Só que dessa vez não tem replay. Nossa história eu já apaguei. Você é a página de ex, eu não só virei. Como eu já rasguei. Vê minha boca solteira, só pelos stories já é. História já é o terror. Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora do amor. Meu corpo no dele suando, a gente na cama se usando. Como que tu procurou? Meu olho virado e tu no chororô. Como que tu procurou? Olha quem me mandou olhinho e um tudo bem. O áudio nem ouvi ainda, mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30. Só que dessa vez não tem replay. A nossa história eu já apaguei. Você é a página de ex que eu não só virei. Como eu já rasguei. Vê minha boca solteira, só pelos stories já é o terror. Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora do amor. Vê minha boca solteira, só pelos stories já é o terror. Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora. Meu corpo no dele suando, a gente na cama se usando. Como que tu procurou? Meu olho virado e tu no chororô. Como que tu procurou? Vai, Mari Fernandes, bota na pressão. Mari Fernandes na Grande FM, fechando pra você a primeira sequência do Forró e Companhia. Grande FM, a mais ouvida, 5h21. Forró e Companhia, Grande FM. Quando me perguntarem que rádio você ouve, responda, Grande FM. 94,5, a mais ouvida da região, Grande FM. Sintonizou? Claro que tem música boa. Viva o rádio, Grande FM. O sol vê se não esquece e me ilumina. Dia Sol, Dia Sol. Aproveite descontos imperdíveis e condições especiais para você instalar o seu sistema de energia solar na sua casa, empresa ou chácara. Estamos funcionando ao lado do antigo endereço, na rua Oswaldo Cruz, número 213, Centro. Pra onde tem a sol? Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol. Alegria, de segunda a sexta, com Jota Batista, no Manhã da Grande. Oferecimento, Portal Grande Picos, conceito em informação, Bela Ótica, centro em frente à Igreja Matriz e filial em frente ao Mercado Público no bairro Junco, Picos, e também em Itainópolis, Piauí. Mundo Animal, a loja do seu animal. Pet Shop e Clínica Veterinária. Consultas, exames clínicos, laser terapia, vacinas, oftalmologia, cardiologista, banho, tosa, acessórios completos e hidratação. Mundo Animal, atendimento de urgência. Siga-nos no Instagram Mundo Animal Picos. Funcionamos na Avenida Getúlio Vargas, 269, Centro. Ligue ou chame no Zap 89 99902 0700. Mundo Animal, a loja do seu animal. Pensou sushi? Esperança Sushi Mais, o melhor da região. Olá, eu sou o Dr. Cleiton Silva, urologista, e convido você a conhecer a Qualimed Diagnóstico. Aqui unimos tecnologia e atendimento humanizado para cuidar da sua saúde com qualidade e confiança. Eu sou o Dr. Gilberto Barros, médico radiologista. Aqui na Qualimed você encontra exames como ultrassonografia, mamografia, tomografia, raio-x digital, todos os exames sempre com precisão e segurança para um diagnóstico rápido e confiável. Além disso, contamos com 14 especialidades médicas, como endocrinologia, neurologia, psicologia, entre outras. Agende sua consulta e exames. WhatsApp 899-8151-2828. Qualimed Diagnósticos, cuidando da sua saúde com excelência. Richards Colchoaria. Atenção! As férias chegaram e a Richards Colchoaria preparou uma super oferta para você. Colchões e camas box de molas ensacadas, de todos os tamanhos, com até 60% de desconto. Cama box solteirão a partir de 10 vezes de R$99. Cama box queen, apenas 10 vezes de R$199,70. Colchão super king, 10 vezes de R$199. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Corra para Richards Colchoaria e garanta já o seu novo colchão. Richards Colchoaria. Conforto, qualidade e preço baixo de verdade. Rua Coronel Francisco Santos, 349, Centro de Picos. Richards Colchoaria. São Luís do Piauí, Bocaina, Suçuapara e Santo Antônio de Lisboa estão ligados na Rádio Grande FM 94,5. No Vitória Atacadão você encontra preços baixos, variedade, bom atendimento e ainda pode fazer suas compras pelo WhatsApp 899-9446-7704 e receber em sua casa, no conforto e segurança do seu lar. Acompanhe nossas promoções pelas redes sociais e confira os melhores preços da cidade. Vitória Atacadão, preço baixo de montão, uma empresa do grupo Matheus Reis. Ensino de excelência, resultados de verdade e preparação para um futuro de grandes conquistas. Você encontra no Machado de Assis. O Machado conquistou pelo 9º ano consecutivo o primeiro lugar no Enem em Picos. No ranking estadual do Enem, o Machado aparece como a 5ª melhor escola do Piauí, do infantil ao pré-Enem. Quem acredita no futuro, escolhe Machado de Assis. Aniversário Paraíba, top demais! Chegou a hora de garantir o colchão novo com precinho de aniversário. Corre pro Paraíba e aproveita! Colchão box de mola solteiro, R$ 93,90 mensais. Colchão box de mola casal, R$ 139,90 mensais. Conjunto colchão de molas ensacadas, mas box queen, R$ 323,90 mensais. Com entrega grátis. Outras ofertas de móveis, eletro, celulares e informática com prazo grandão em até 15 vezes. Rádio Grande FM. Atenção, famílias. A doutora Késsia Pacheco é especialista em crianças e adolescentes com foco em ansiedade, TDAH, autismo e irritabilidade. Precisa de uma segunda opinião? Um diagnóstico através de um olhar acolhedor e especializado pode mudar tudo. Psiquiatra Késsia Pacheco, RQE 46322. Atendendo na Visiomed, Rua São Sebastião 467, Malva. Picos Piauí, WhatsApp 899-9441-5417. A hora de dar férias para seu bolso chegou. Já começou o grande saldão de férias no Noroeste. E até quinta, dia 31, você vai contar toda a loja com preços imperdíveis e descontos especiais nas compras à vista e também nas compras a prazo. Tem 10% de desconto em até 6 vezes em todos os cartões. 15% de desconto em até 3 vezes. Além de 20% de desconto nas compras à vista. Já começou! Saldão de férias Noroeste, as lojas que vendem moda! Você que possui varizes, convive com dores nas pernas, inchaço ou problemas de circulação, já teve AVC, derrame, tem problemas com diabetes ou suas complicações? procure o Dr. Marcos Barros, cirurgião vascular, CRM 7614, RQE 5690, com formação em Recife, Pernambuco. Atendendo no Centro Avançado Dr. Walter, na Rua Monsenhor Hipólito, 610, segundo andar, em Picos, realizando consultas, procedimentos cirúrgicos e exames de ultrassonografia vascular com Doppler. Agende pelo WhatsApp 89981021728. Dr. Marcos Barros, cuidando da sua saúde vascular com responsabilidade e dedicação. Diga para todo mundo, eu ouço a Grande FM. Rádio Grande FM. Vai! Agora toma, toma, toma, toma, pega, pega, pega, agora os prega não para de dançar. Agora toma, toma, toma, toma, pega, pega, pega, agora aguenta quem mandou provocar. Ai, meu Deus! Oi, cola em mim, vem pra cá. Tô na moda, tô no clima, fim de namorar. Vem cá, meu bem, é pra já. Se você tá me querendo, hoje vai rolar. Já tô doidão, louco de amor. Quero beijar, beijar, beijar. Aumenta o som, é sua vez. Agora toma, toma, toma, toma, pega, pega, pega. Agora aguenta quem mandou. sei que você vai gostar. Vem pra cá, tô na moda, tô no clima, fim de namorar. Vem cá, meu bem, é pra já. Se você tá me querendo, hoje vai rolar. Já tô doidão, louco de amor. Quero beijar, beijar, beijar. Aumenta o som, é sua vez. Você vai gostar. Rádio Grande FM. Mágoas pro seu coração. Isso é verdade. Por essas palavras que eu falei, mas sei, foi sem razão. Mas não tem problema, minha florzinha, eu te amo mesmo assim. Eu sempre te amei e sei que vou te amar. Grande FM. Ei, quem canta? Quem canta? Sempre que te vejo. Alô, pai, alô, mãe, esse aqui é tempo de vocês, olha. você em primeiro lugar. Chapéu de couro, um laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão me valeu, foi. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. E valeu, boi. Eu estou sempre onde ele está. Forró vaquejada a qualquer lugar. Eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor. Vaqueiro, eu quero teu calor. Em teus braços quero estar. Oh, meu vaqueiro, meu peão. Conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu, boi. Silene na Grande FM, 5h40. Forró e companhia. Forró. Quando lhe perguntarem que rádio você ouve, responda: Grande FM. 94,5. A mais ouvida da região. Grande FM. Programa informativo, programa de fofoca, de entretenimento. Tem o romântico, o esportivo e aquele outro que você comanda a programação. Tem as mais pedidas. Ah, e é claro que tudo isso você ouve e vê aqui no rádio. Viva o rádio! Grande FM. Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Todos os dias, pessoas em nossa cidade precisam de sangue para sobreviver. E você pode ser a diferença. Doar é simples, rápido e transforma o mundo de alguém. Doe sangue, salve vidas. Procure o Hemop de Picos, faça sua doação e ajude a salvar vidas. Uma campanha da Rádio Difusora, 46 anos, uma escola de rádio, um legado no ar. E Hemop, em parceria pela vida. Com vocês, a rainha do Brasil. Adoro. E também da Brasil Cacau, a rainha das melhores trufas. Olha esse recheio. A rainha dos tabletes que derretem na boca. Ô Ivete, e qual é o seu primeiro desejo como rainha? Eu desejo que os meus chocolates preferidos sejam os preferidos de todos vocês. A Brasil Cacau chegou chegando e já estamos com todos os serviços funcionando. Cafeterias, sorvetes, milkshakes, fudi e muitos chocolates e presentes deliciosos para adocicar a sua vida. Venha você também visitar a Brasil Cacau e se deliciar com os nossos chocolates e os nossos serviços. Estamos abertos para melhor lhe atender das 9 da manhã às 20 horas. Brasil Cacau está localizado em Picos, na rua Monsenhor Hipólito, 736 Centro, próxima à Praça de Alimentação de Picos. WhatsApp 89 99461 8282. Siga-nos no Instagram Brasil Cacau Picos PI. Os melhores chocolates do Brasil e do mundo você encontra na Brasil Cacau. Do mesmo grupo e com a mesma qualidade dos chocolates Copenhagen. Há mais de 95 anos, adocicando a vida dos brasileiros. Brasil Cacau em Picos. Estamos junto e recheado. O nome da rádio é Grande FM. Quintal de Estrelas. Oferecimento: Hagavisão, TCR do Dr. Tiago Castro. Tecnologia e atendimento humanizado. Leal Veículos. Aqui tem negócio, procedência e credibilidade. CPP, Clínica Popular de Picos. A experiência de quem chegou primeiro. Doutora Késsia Pacheco, psiquiatra especialista em crianças e adolescentes. Cuidando com carinho de quem é mais precioso para você. Precisando de pneus de qualidade? Vá na loja Dantas Pneus e conheça as facilidades para você adquirir pneus e serviços pelo menor preço. Tudo em alinhamento, balanceamento, suspensão de automóveis e caminhões, troca de óleo, desempenho e polimento de rodões e venda de pneus novos das melhores marcas. Dantas Pneus, a sua loja de pneus em Picos. Matriz, Avenida Deputado Saltiga, 565. Fone 3422-3948. E filial na Avenida Senador Alvide Nunes, 1246. Fone 3199-0125. Rádio Grande FM. O seu almoço com mais sabor é no Bendito Fogão. Tempero maravilhoso. Ambiente aconchegante e climatizado. Cardápio sempre com uma variedade de alimentos e conta também com opções saudáveis para você não ficar com a consciência pesada. Aberto de segunda a sábado para o almoço de 11 horas da manhã às 3 horas da tarde. 99994-2870. 99994-2870. Agora, no Bendito Fogão, você realiza seu evento à noite num ambiente super agradável e reservado para você. Bendito Fogão, Rua Coronel Antônio Rodrigues Picos, em frente à Praça dos Correios. Bateu aquela fome? O Bob's tem a pedida certa para cada gosto. Sabor de verdade é aqui. Não dá para controlar. Estamos localizados no Piauí Shopping. E você pode pedir o seu Bob's no nosso delivery. 899-9924-5409. E também no nosso app. Chama o Bob's e aproveite todas as promoções exclusivas. Bob's, simplesmente irresistível. Diga pra todo mundo, eu ouço a Grande FM. Rádio Grande FM. Forró e Companhia. Forró e Companhia. Talita Mel. Chão de avião. Zum, zum, zum, eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. O tuts, tuts do paredão tocando. E o coração dele quase parando. Olha que zum, zum, zum, zum, zum, eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. No tuts, tuts do paredão tocando. E o coração dela quase parando. Vai doer, vai doer. Eu pulo meus stories pra tu não sofrer. E vai ver TV, vai ver TV. Que lá não tá passando eu me vendo. Quem não mandou cuidar de mim? Ai, don't you cry, ai, don't you cry. Não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? Ai, don't you cry, ai, don't you cry. Não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? Ai, don't you cry, ai, don't you cry. Não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? Ai, don't you cry, ai, don't you cry. Não tem mais esse melzinho. Mel, mel, mel, vem com o Grande FM. Olha que zum, zum, zum, zum, zum. Eu tô voando. E tem alguém que tá se incomodando. Do tuts, tuts, do paredão tocando. E o coração dela quase parando. Vai, Dali! Vai doer, vai doer. Eu pulo meus stories pra tu não sofrer. Vai ver TV, vai ver TV. Passando, eu vivendo nos rolês. Quem não mandou cuidar de mim? Ai, don't you cry, ai, don't you cry. Não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? Ai, don't you cry, ai, don't you cry. Não, não tem, não tem, não tem. Quem bora, não tá mandou cuidar de mim? Ai, don't you cry, ai, don't you cry. Não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? Pense grande. Grande FM. Grande FM. Grande FM. Devlin Santos. Wesley Safadão. Tamo aqui no Rádio do Posse, Fortaleza, camarada de shows. É o Piseira.

Dia Sol. Dia Sol. Aproveite descontos imperdíveis e condições especiais para você instalar o seu sistema de energia solar na sua casa, empresa ou chácara. Estamos funcionando ao lado do antigo endereço, na Rua Oswaldo Cruz, número 213, Centro. Pra onde tem a Sol? Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol. Santana do Piauí, São José do Piauí e São João da Cana Brava estão ligados na Grande FM 94,5. De segunda a sábado, às 11h30 da manhã, aqui na Grande FM. Grande Jornal. Oferecimento Cabelos Bonitos, sua loja de cosméticos em Picos. Espaço Pet, tudo para seu melhor amigo. Polimax, o fortificante do trabalhador, pois contém vitaminas e minerais fundamentais para a sua saúde e não contém açúcar. Pomada Negra, acaba com as dores do dia a dia. Chá Acabe, combate azia, má digestão e gordura no fígado. Óticas Rivelini, presente nos estados do Piauí, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Está procurando as melhores opções em calçados e moda? Então venha para Moreno Calçados. Aqui você encontra uma incrível variedade de calçados masculinos, femininos, infantis e adultos. E não para por aí. Temos mochilas estilosas, materiais esportivos, troféus, medalhas e as últimas tendências da moda. Venha nos visitar em uma de nossas lojas, em Picos, na Praça Justino Luz, no Piauí Shopping ou em Campo Grande do Piauí. Moreno Calçados, calçando e vestindo com elegância. O nome da rádio é Grande FM. No aniversário Paraíba tem preço miudinho pra renovar a casa toda. Acorda pras ofertas, menina! Climatizador 60 litros, R$149,90 mensais. Fogão 5 bocas, R$89,90 mensais. Fogão 4 bocas, R$61,90 mensais. Lavadora 20 quilos, R$65,90 mensais. Outras ofertas com prazo grandão em até 15 vezes. A hora de dar férias para seu bolso chegou. Já começou o grande saldão de férias Noroeste. E até quinta, dia 31, você vai comprar toda a loja com preços imperdíveis e descontos especiais nas compras à vista e também nas compras a prazo. Tem 10% de desconto em até 6 vezes em todos os cartões. 15% de desconto em até 3 vezes. Além de 20% de desconto nas compras à vista. Já começou saldão de férias Noroeste. As lojas que vendem moda. Diga pra todo mundo, eu ouço a Grande FM. Grande FM, a mais ouvida, a mais ouvida da região. Boa noite, pontualmente, 18 horas, 1 minuto. Rádio Grande FM, ZYB, 332, 94,5 MHz. Grande FM, a mais ouvida da região. Emissora do sistema de comunicação de Picos, Piauí. Sempre bom recordar. É forró das antigas, é forró e companhia. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão. Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor. Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está. Não faça isso nem de brincadeira, que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração

essa solidão. Você não gosta mais de mim. Tá por fora. Você não vai me convencer. Vai embora. Vai ser muito melhor assim. Se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer chorar. Não vê que não dá viver contigo sem poder te amar. Se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer chorar. Não vê que não dá viver contigo sem poder te amar, te abraçar, ficar chorando perto de você e ao mesmo tempo longe. Meu coração cansou de viver na solidão, não quer mais sofrer por você. Chorando, isso maltrata. Tô me desesperando, você me mata. E não está ligando, não vejo a hora. Estou fazendo os planos e seus desejos estão se realizando. Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar. Depois não venha me dizer que se arrependeu, que existe alguém no mundo pra você, sou eu. Com esse tipo de conversa querendo agradar, eu vou ficar quietinho no meu canto, calado e pensando. Se for preciso chorar, eu vou viver chorando, mas com o passar do tempo vou me acostumar e perceber que a vida é muito boa para se viver, que existe outra pessoa melhor que você, com vontade e com desejo de poder amar. Opressão! É aviões! Eu falei aviões do forró! Volume 3! Bora! Você é grande, então você é Grande FM. A mais ouvida da região. Que eu não te devo. Não é da sua conta onde eu ando, que eu faço, quem eu vejo. Não vou te bloquear, nem te silenciar. Vou te matar na unha. Engole teu ciúme aí tomando uma. Eles não têm direito de porra nenhuma. Ah, uou. Se não aguenta me ver tocando terror. E o meu beijo dando voltas por aí. Rádio Grande FM 94,5. Bora, meu vaqueiro João Gomes! Isso é pegada, é pegada. Você tá com medo de se entregar, seu coração ainda tá com pé atrás, por causa de alguém que prometeu te amar e te machucou demais. Sei que tá com medo de se entregar, seu coração ainda tá com pé atrás, por causa de alguém que prometeu te amar e te machucou demais, mais. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu não ia chorar, tu não ia sofrer. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, você não ia se arrepender. Dá só uma chance pra esse vaqueiro tirar o medo que tem do seu coração. Uma chance pra esse vaqueiro que eu faça a mulher mais feliz desse mundo. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu não ia chorar, tu não ia sofrer. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, você não ia se arrepender. Tá com medo de se entregar, seu coração ainda tá com o pé atrás, por causa de alguém que prometeu te amar e te machucou demais, mas. Sei que tá com medo de se entregar, seu coração ainda tá com o pé atrás, por causa de alguém que prometeu te amar e te machucou demais, mas. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu não ia chorar, tu não ia sofrer. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu nunca ia se arrepender. Uma chance pra esse vaqueiro tirar o medo que tem seu coração. Dá só uma chance pra esse vaqueiro que eu te faça a mulher mais feliz desse montão. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu não ia chorar, tu não ia sofrer. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu nunca ia se arrepender. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu não ia chorar, tu não ia sofrer. Se tu amasse eu, se tu amasse eu, tu nunca ia se arrepender. Valeu, meu vaqueiro João Gomes, tamo junto. Bora, meu Diego, pisadinha de luxo. Rádio Grande FM.